Existem aqueles dias, eu disse dias de sua vida, que você para e pergunta a si mesmo se valeu a pena. Já nos encontramos nessa mesma situação, manos que estão ao meu lado, valeu a pena sim. Mas que retratamos é um modo de vida diferente, famílias muito pobres, velho, vida dessa gente. Comunidade que através de atropelos vão se levantando e crescem a cada dia, que enfrentam as dificuldades, aprendem com a vida verdades maiores que tudo. Se você não trabalha, tem a certeza que cai no submundo. Eu vejo pais e filhos em constantes conflitos, e a malandragem que impera perto do seu lar. As mães se desesperam, pedem a Deus para que consiga mudar a maneira com que eles levam a vida. Isso é tudo? Não. Fica apenas um exemplo. Realidade só existe se pagar o preço. Dia de semana que movimento, trânsito cheio, coisa urbana, baixada santista também é assim. Uso lotado sendo que se transforma em um drama. Gente caindo e se amassando, são mulheres que na razão reclamam. É assim. Para quem tá na batalha e sentem na pele quando vê uma necessidade de manter um alimento na mesa, o pão de cada dia. O dia a dia mais parece uma guerra. Vivenciam de perto esta guerra quando era apenas para ser. Uma vida nobre para se viver. Viver, viver. Me diz aqui, meu mano, eu quero ouvir você dizer. Uma vida nobre digna de se viver. É só meu povo então que agora eu quero ouvir dizer. Uma vida nobre digna de se viver. Num desses rolês, pá, não deu para esquecer, não, não dá. Duras palavras que eu ouvi, não acreditei, não quis sentir, realmente nos abateu. Vindo daquela pessoa que estava ali sofrendo, com o que tinha se sujeitado, com o que tinha vivido no passado. Curiosidade estava em alta, todos querendo saber o que havia acontecido. E o que leva uma pessoa a ficar desse jeito, falando sozinho, falando com o vento. Chega a perguntar a si mesmo onde é que estou, cadê meu sentimento. Não sabe dizer nem onde está, pois viajou para outro lugar e nem se importa com quem. Ele tira uma onda, tem gente de todo tipo, se tem, mano. Tem gente que assiste e sabe das dificuldades, ainda se divertem com isso. Pessoas desse tipo, isso eu fico decepcionado. Cara, eu me sinto indignado porque também sou um ser humano, que não sei do meu futuro, meu amanhã. Nem posso dizer que dessa água eu não beberei. Faça a sua parte que faremos a nossa, velho. Preto se resume, assume é que o papo é sério. E assim reage uma comunidade que vive uma realidade onde motivos para chorar nós temos de sobra. Como todo povo tem sua crença, seguimos com a nossa. Deus está em primeiro lugar em nossas vidas. Peço a Deus que ilumine e guie nossos caminhos. Podemos mudar nossa expressão, pois não mais estamos sozinhos. Não mais estamos sozinhos em nossas vidas. Não mais estamos sozinhos em nossas vidas. Me diz aqui, meu mano, eu quero ouvir você dizer. Uma vida nobre digna de se viver. É só meu povo então que agora eu quero ouvir dizer. Uma vida nobre digna de se viver. Me diz aqui então, eu quero ouvir você dizer. Uma vida nobre digna de se viver. Periferia, mano, é o que mais sonha ter. Uma vida nobre digna de se viver. Dimensão Negra sabe que não está sozinho. Existem pessoas que têm o direito de viver uma vida nobre. Rapaziada, um abraço.